preste bem atenção, com 45 não tem erro não. A dona de casa já notou, o empresário confirma, é com o Júnior que eu vou. Se você vai votar, preste bem atenção, com 45 não tem erro não. O trabalhador já até anotou, o estudante confirma, é com o Júnior que eu vou. Você vai votar 45 pra mineiros ganhar 45 é o padrão 5 a 45 prefeito ao Júnior da Ciclo 5. Se você vai votar 45 pra mineiros ganhar 45 é o padrão 5 a 45 prefeito ao Júnior da Ciclo 5.